Oceânico 357. Estabilizada a RNAVE, da 10, gol 1094. 1094, complete a aproximação da RNAVE, chame a torre, 118, decimal 95. 3895, a torre, 1094, como é que é? Outra vez. Meia, estabilizada a RNAVE. Estou no 094, continue a aproximação, aguarde vista livre. Aguardando livre, o no 094. Não há tráfego de conhecimento no setor a informar. A ingressar na terminal Ilhéus, chame o controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1, tranquilo e mágico. 1, decimal 1 só. Direito no 21, abraço. Decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 10 no 4. Autorizado, decolagem 10, estado 10 no 4, 12171. O Delta informe quando visual com o local de pouso. Já visual com o local de pouso, Victor Hotel Delta. Gente, tem frequência livre para o pouso. Grave, tem o rosto. Delta. Primeiro 1-2 já tá voando, Hiro, me confirme. Zero, chame centro, Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Chama Recife, 2-3, Romeu Golfo, desça para 4.000 pés, voo e serve do 368 para o final do procedimento RNAVE, reporte passando no 366. 0094, pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 129, ajuste de altímetro 0094. Autorizado pouso, pista 90, altímetro 0094, gol 0094. Terra Vito 368, autorizado de procedimento RNAVE 190. 4 no pé, Romeu Golfo. Controle 2065, solicita pro de Mótima. Controle 2065, aguarde coordenação com o Recife. Oi, seu bom dia, senhor. Controle Salvador, um bom dia com 2171. 71 no contato radar, suba via da EL para o nível 360. Sobe via da EL para o 310, com 2171. Confirmando 310 ou 360? Nível 360, com 2171. 360. O 2171 vai efetuar um pequeno desvio à direita da rota. Gente, está livre de desvios, gol 2171. Livre. O 2065 foi direto o mote, vai dar presente. Cara de mote, grato, 2065. Salvador, bom dia. Tá 3740, informação de Juliette. Temos quem chamou o controle? Tá, 3740. Tá cruzando agora o 200 para o 150. Tá, 3740, voe direto Serra Vitor 368, desça e mantém o nível de voo 060. flight final do procedimento RNAV. Vamos direto 368, descendo para o 0670, 3741. 6311, autorizado a alinhar e manter o 1-0. Autorizado a alinhar e manter na 1-0, chanela 31. Novatango Lima, Zulu Gol, autorizado a decolagem pista 97, vento 100 graus e 129. Gente, após o desvio, vou o servidor 368, trans 3740. Após o desvio, vou 2065, passa nível 290, chama o centro em 128, decimal 8, alterna 125, decimal 1. Ok, 28, 25, 1, bom dia, obrigado. Com 2171, poderia voar ótima? 2171, não vou direto Leda, aguardando coordenação. Quando Leda, aguardando, obrigado. Decolado aos 2-0, chamei o controle, frequência 1-2-0, décima 8, boa viagem. Estou alterando 1-2-6, décima 0. 1-2-8-8, 1-2-6-0, grato, bom dia. Certo. Estou fazendo aqui, eu estou batendo Lima, Zulu Golf, decolando a Wi-Fi, saindo para Zulu Golf, só via coral para o nível 040. Via saída do canal, 0440, Lima, Zulu. Graus 1-2-1. Grau de colagem, 1-0, chanel 3-1. Romeu Golf, foi o Servitor 366 autorizado para procedimento RNAV. Desça para 2.500 pés, Mineral 9014. Direto 9014, 2.500 pés, autorizado RNAV. Azul 4207, reduce speed 2209. Decolado aos 2-2, chame o controle, frequência 120, décima 8. 208, obrigado, boa tarde, chanel. Aprovado, 368, tá? 37, batizado. Batido. Comandante Salvador, uma boa chanel, 6309, cuidado pequeno, nada real. Cara, gente, com visão do setor, pode curvar direito para ter informação? Ok, vou ir direto Leda, tem condições? Afirmo, direto Leda, 639. Ativo, suba para o 360, direto Leda, chanel 639. 360, direto Leda, chanel 639. Zulu Golf, vou ir direto de chão. Zulu Golf, Zulu Golf, 2790, controle. Prossiga. 7790, 7 milhas para Conde, serviço radar terminado, chame controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. 203, vai. Pois 171, passa nível 180, chame Recife em 128 decimal 35, altera 125 decimal 1. 12835251, bom dia. Yeah. Azul 4207, now clear to the area now. Azul 4207, CD maintains 4000 feet, UNH 1017, radar vector for space. Turn right, heading 230. I got descent to 4,000 feet, QNH 1017, and under vector right, heading 230, Blue Port 207. Your limit is the 270 radio of Salvador Vila. Roger, limit is 270 radio from Sierra Vista Delta Vila, Blue Port 207. 3740 para sequenciamento, iniciei redução para 2209. 3740, iniciado. Eu estou por 207, just to confirm the Q1H. QNH 1014. 1014, eu estou por 207. Airborne 2690, Salvador, 2207, Mauí, Renan Strip. 8, thank you, have a nice day, sir, 9403. Fone o código 0135, NH1904, reporte no Travé de Paris para ingressar no corredor Interlagos. Azul 4207, 15 miles from Salvador VOA, resume our navigation, fly direct to Serra Vito 366. Roger, direct to Serra Vito 366, Azul 4207, reaching 4000 feet. Azul 4207, descend and maintain 2500 feet. 2500 feet, QNH 1014, Azul 4207. Azul 3198, desce e mantém o nível de voo 060, voo Serra Vitor 368 para sinal do prosseguimento RNAV. 060, 368. Departure 9403, morning. Sané 9403, climb and maintain flight level 360, via Dial Depart. Climb 360, Dial Depart, 9403. O meu... 0-3740. O meu nome é o Golfo, complete a aproximação e chame a torre 118.95. Chamar a torre 118.95, Romeu Golfo. Gostaria de Salvador, Oceaneara 6309, autoriza a proa de Dayana, presente, fechando. Confirme a proa? Correção, ponte, vapor de ponte. Eu vou coordenar com o Recife, agora a distância, Oceaneara 6309. Ok, muito obrigado. Fiz 0-3740. 3740, desse mantenha 4 mil pés. Autorizado para segmento RNAV, reporte passando 368. 4 mil, liga RNAV, reportará 368, 3740. 943, turn right, due to weather, sir. Clear deviation, after fly direct to Leda intersection. After direct to Leda, thank you, 9403. 9403. Você está na base curta, vem? O meu Golf, chame na base Baixa Travada. Ah, sim, mas eu vou apertar uma base curta, mas na base baixada observada. Chame para descida, reporte para ingressar no corredor Veracruz. Meia 13 no 1, vou ir direto ao Mátio. Não, direto ao Mátio, muito obrigado, 13 no 1. 4, decolado aos 29, chame o controle, que é 520, desce 18, boa viagem. 308, bom dia, 9, quase. Uno 184, contato radar sobre a via Fuca para o nível 370. Via Fuca, João, Aracaju, 370, voo 184. Final costas, 1-4-2-0-7. 1-4-2-0-7, complete approach, contact power on 118.95. 118.95, 1-4-2-0-7. Down that station on 9403. 9403, fly direct to Lida, intersection. Confirm, all flying direct to Lida, thank you. Salvador Tower, bom dia, 04207. Final approach, runway 10. Azul 4207, continue your approach, expector runway again. Roger, standby, following class. 311, passa nível 160, chame Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835 e 251 com Recife, chama 6319, obrigado. Gente, graças no corredor Interlago, reporte EASA ou visual com campo. Juliette, até o momento. Sabe, Virizou, é Renata 10, San 3740. San 3740, complete a aproximação RNAVE, torre 1895. 1895, 7740. Chame a torre Salvador 118.95, Juliette, até o meu. Já não empata com a aeronave da final ILS que nós achamos. Juliette, até Romeu, pouso autorizado, pista 97, o vento 120 graus, 120. On the ground at 33, now right 121.1, 0423. 0423, passing level 160, contact Recife, frequency 128.35, Enable 125 decimal 1. Roger, 12835, enable 1251, think of I 9403. Da 3740, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 129, ajuste de altímetro no 0, no 4. LV pouso na 10.014, 3740. Juliette, Hotel Romeo, considere solo 34, 380, reporte de vão na base. 184, faça nível 170, chame o centro em 12685, alterna 12545. 2625, 2541. Controle, outro Botafogo. Botafogo está cruzando com tráfego 2 horas, 2 milhas, mantendo 4 mil com rumo sudoeste, Charlie 402. Desce inicialmente para 5.500 pés. Mantém um ponto certo. Botafogo, tráfego informado anteriormente superado. Apesar de descer para estudo de tráfego, 1.500 pés, NH1094, forte no através de Vera Cruz. Controle. E o ponto de modificação das regras? Plano IFR cancelado aos 3.6, descida a critério, sob condições visuais. Toma um tráfego sem contato com esse controle ainda, na sua posição de 1 hora 9 milhas, mantendo o litoral a 1.200 pés. Tem um tráfego adicional, 11 horas, 28 milhas, também mantendo o litoral, um Bravo November 2 Papá, mantendo 3.500 pés. Fique atento aos tráfegos, tem livre frequência para coordenação. Quem era a nave, chamou o controle? Azul 2770, autorizado a alinhar e manter o chão. Papa, Papa, Charlie, Mike, Romeu, Torre. Autorizado, acionamento, champion, cortar. Acontece no espaço aéreo Golf. Fica atento a tráfego. Tráfego 2 horas, um no meia milhas, mantendo também 3.500, um Bravo November 2 Papá. E tráfego adicional, 11 horas, 32 milhas, com rumo sudoeste, cruzando 3.500, descida para 1.500. Tem livre frequência para coordenação com os tráfegos nesse setor, reporte ingressando no corredor Caixa Pregos. Como que ele é um no 0 no 4. Detonia de Juliette, controle possível. Juliette, mantém os corredores, estou autorizado a ingressar em um corredor Interlagos, Quenegal no 0 no 4. 3198, complete a aproximação RNAV, chame a torre 18, decimal 95. 18, 95, cara, qual é? Sim, aeronave, chama o controle. Charlie, mais um meu táxi autorizado, chame na papá para ingresso. 2770, decolado aos 39, chame o controle, frequência 120, decimal 8, boa viagem. 08, obrigado. Começando no corredor Caixa Fregos. Eu trato nessa posição de 1 hora, 1,4 milhas, como sudoeste, passando 2,500 em descida. Passou, bom dia, Azul 2770. Azul 2770, contato radar, suba para o nível 60, via saída coral. 60 via coral, pode voar direto coral? Pisado, direto coral. Direto coral 2770. Ali mantendo 0, ali mantendo 0, mesma 2. Sente, Delta Fox, ingresso corredor Veracruz, reporte através de Paris para ingresso no Interlagos. Da Gol, decolagem autorizada, pista 10, vento 100 graus, 109. Lembra da decolagem 10, Gol 1648. Mike Romeu, mantenha a posição. Voador, muito bom dia, tá 3198, vai passar o 372, vai chá de trabalho. Bom dia, TAM 3198, continue em aproximação, aguarde pista livre. Claro. Tango, Whisky, Kilo Zulu, controle, prossiga. Congresso Cairu, para Salvador, 0,62 da ponte, 0,162 da ponte. Gente, mantenha corredor Veracruz, após Interlagos, VNH 1014, reporte na Ceasa ou Viva com Campo. Leve pausa 103, 109. 648, decolado aos 42, chame o controle 120, 10,8, boa viagem. Obrigado, Maria. Com 648, contato radar, está livre os desvios, suba para o nível 350. Faz o desvio e vou direto ao Jama. Ok, pode desviar o Jama. Papa Juliette, Hotel Romeu, táxi autorizado, chame na Taxi Romeu para ingresso. Pronto, Luciana 6140. 6140, autorizado a alinhar e manter no 0. Animação no 0, 6140. 198 no solo 44, direito no 21 no decimal 1 no solo. Bueno, se vai. Ainda mantém a posição, mais 20 segundos para decolar. Kilo Zulu, vou ir direto para Piazza. Kilo Zulu, muito grato. Campo, Vista, Índia, Juliette. Estou na torre 1895, dito Índia, Juliette. 1895. Estou em Salvador, bom dia. Papatango, Vista, Índia, Juliette. Papatango, Fox, Papa Golf, decolagem autorizada, pista 97, vento 100 graus, 109. No radar, vou ir direto para a Vista 368, desça para 4000 pés, NH 10, 14. Lá de final do procedimento aí, Nádia. 368, desce para 4.7. Autorizaria o 366. Lá de para o gol 366, vou inicialmente 368. Ok. Aqui, Romeu. Agilizando, autorizado, ingresso, picha 17, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Charlie, mais comigo. Agilizando, por gentileza. Também no corredor, Papa Alfa 34, a aproximação da 17. Oito, obrigado, boa tarde, bom dia. Controle Salvador de Papatango Fox Papagolf, Itael Leda. Papatango Fox Papagolf, contato radar, sobre a via da El para o nível 360. Via da El 360, Fox Papagolf. Decolado aos 4.6, chamei o controle, frequência 120, décima 8. 208, boa, bom dia, 61, no processo. Papá, Charlie, Mike, Romeu, decolagem autorizada, pista 97, o vento 100 graus, 129. Decolagem 97, tá. Desvia direito, equilibrar a formaçãozinha aqui na proa. E confirme... É, por quantas milhas e qual a proa que vai manter? É, proa 230, 20 milhas, máximo. Gente, então suba restrito ao nível de voo 100. Firmar direção 200? O vento 100 graus, 129. Graças a Deus. Firmativo, 100, Fox, Papa Golf. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6140. Chanel 6140, suba para o nível 350 via PUCA. É, solicita nível 290 como final. Está de coordenação, Chanel 6140. Controle, o fone da Aérea 01. Isso é Aérea 01, no controle, prossiga. Gente, reporte quando visual com o campo, que negar 1-0-1-4. Novo, 0-0-1. Cuidado, Fox, controle. Controle Salvador, papapá, Charlie, Michael Gama. Guarda. Papatango, Eco, Delta Fox, controle. Matou tudo, senhor. Para sequenciamento, desça até... Pode manter 2.000 pés e efetue agora espera com curvas pela esquerda, ok? Nesse setor. 2.000 com curvas pela esquerda, nesse setor, Eco, Delta Fox. Bicho aqui no Zulu, controle. Na escuta visual com o campo, céu. Ok, para sequenciamento agora devido a tráfego prioridade, faça espera da presente posição, mantendo 1.500 pés com curvas pela direita. Curva pela direita. Pelo Zoom. Mativo. Série 01, confirme, mantendo 500 pés? Quadro 01, condição de manter 500 pés? Negativo. Tem um tráfego Papa Alfa 34? Posição de 2 horas, 4 milhas, mantendo 1.500 pés em espera no setor. Ok, na frente do tráfego, vai manter meu pés aí, tudo, né? Próximo a 500 pés, aí acendeu o paravio, chamará quando em condições para ser transmitido por força da aula. Gente, reporte quando visual com o campo. Charlie, Mike e Romeu. Mantém o litoral. Se tiver condições, está livre, voar direto, Serra Índia, Romeu Índia, da presente. Todos lá, Serra Índia, Romeu Índia, Charlie, Mike, Romeu. 19739, redução para 2309. 2309, Fox Papagolf voando Lida da presente, está livre das restrições do nível 100, está livre da ascensão para o nível 360. Estimativo livre das restrições, sobe ao 360, pro de Lida. Turno 648, passa 220, chame o centro em 12685, alterna 12545. 685, 12685. Não, 12685, alterne 12545. E o Força Aérea 01 já está visual com parte. E Força Aérea 01 no chame agora a torre Salvador na frequência 1 no 8 decimal 95. Ok, passando para a torre 1295, Força Aérea 01. Chané 6140 autorizado, nível final 290. Autorizado 290, 6140. Aérea 01, 2 Salvador. É, já avisou com o campo, está batendo aí no meu pé, dentro da turbulência. Está solicitando aproximar direto do pátio e poderia confirmar o vento? O vento no 30 graus, 1-2 nós, o ajuste de altímetro no 0-1-4. Está livre e aproximação direto para o pátio militar, Força Aérea 01. Afirmativo. Quando mais próximo, ele vai abrir o pé e chamará a ingressão na final para o direto do pátio, Força Aérea 01. Com ala. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, suba para 1.500 pés, linha litoral sul à direita, chame o controle, 120, décimo 8, seu regresso, bom voo. 1.500, 208, tá regresso, Romeu. Hotel Romeu, prossiga para o controle. Controle do Sul, comando para 1.500, atrás do Veracruz, passa no litoral sul. Cliente, mantém o litoral, 1.500 pés, quem legal no 0-1-4, reporte no travesso fora da barra. Reporte no travesso fora da barra. Esquilo Zulu está livre, prosseguida presente, CEAS, aguarde mais frente para a torre. Sim, Matheus, está na sua escuta permanente o Esquilo Zulu, visual contrato. E o Kilo Zulu chama agora a torre na frequência 1 no 8 decimal 95 para coordenação de ingresso no circuito. 18 com 95, Kilo Zulu. Controle, o Delta Fox pode prosseguir através de tarifa. Estimativo, prossiga ajustando o trato a fim de seguir o trato para frente como número 2 na final da 17, ok? Aguarde transferência com a torre. Aguardando, seguindo para o através de tarifa. Pente. Para o pátio militar, o vento no 20 graus, 15 nós, o ajuste de altímetro 10, 14. Para informação, eu tenho uma pequena formação a partir da final da 28 até praticamente ponto médio da pista. Provavelmente não interfere na aproximação. O 01 está ciente, está visual, com a chuva iniciando a situação na cabeceira, está ingressando agora na longa final para o pátio, o Força 01. Torre, aquele cordial bom dia, Papatango Esquilo Zulu. Papatango Esquilo Zulu, ingresso final 97, aguarde autorização de pouso. Ciente, o Esquilo Zulu vai livrar 1.500 mandando autorização para pouso no 7. Kilo Azul. Controle Azul 2770, solicitado. 2770, prossiga. O nível final 200, via proa direta do posto de Porto de Janeiro. E tem condições de voar no 180? Ativo, estão autorizados até o nível 180 e aguarde em coordenação para o voo para o seguro. Obrigado, para 180, contato. Controle o eco da Tafox na próxima asa visual com campo. Diferença da Tafox provavelmente será feita uma espera com a torre. O Delta Fox chama agora a torre na frequência 1895 para coordenar. Delta Fox chama a torre 1895. Chanel 1140, passa 190, chama o centro em 12685, alterno 2545. 285, 2545, bom dia. Sim. Estão com tráfego à sua frente, o Esquilo Zulu. Continue a aproximação como número 2, aguarde a autorização de pouso. Eco Delta Fox. Aguardando a autorização de pouso, mantendo separação com o Esquilo Zulu. Eco Delta Fox. O Força Aérea 01 está no solo. O Força Aérea 01, considere solo ao 56, frequência livre. Grato, solo 06, Força Aérea 01. Apagou o controle. Tá machado travado, final na sorte, o Kilo Zulu. Covatango Whisky, Kilo Zulu, pouso autorizado, pista 97, vento 1000 graus, 15 nós, ajuste de altímetro 1014. Livre 17, Kilo Zulu. 1014. Gol 739, Santos Azul, está passando 368, 366. Gol 739, complete a aproximação RNAVE, chame a torre em 1-9-2-9-5. Direto até o Romeu, no atraso de conhecimento a informar, tem frequência livre para a coordenação. Lógico, o controle ciente, reporte no através de Vera Cruz. Eco Delta Fox na final de 2 milhas. Ciente, Eco Delta Fox, continua a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando a aproximação, aguardando a pista livre. Zulu 2770, 57 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle ideal, frequência 120, décima 1. Termo, desça para o nível de voo 050, 1-1-2. Tango Eco Delta Fox, pouso autorizado, pista 97, o vento 120 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 1014. Livre pouso 97, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox no solo 59, confirme empate. 5 à direita, frequência livre. Estacionar. Papa Tango, isso, Kilo Zulu, autorizado, ingresso pista 97, reporte livrando, parte 4. E é tá fora, pode ser o NDB Zulu da 190 ou BOR Delta Mike Echo, Zulu da 190. Bom, que vai voar o serviço 367 para final do procedimento R9, rumo ao 1-2. Eu vou 1739 na final em Bosta da Vaz. 1739, avistado, pouso autorizado, pista 90, 120 graus, 120 nós, ajuste de altímetro 90 na costa. 14, gente. Informação 1739, chuva leve sobre o campo, continua visual, pista úmida. 7, irmão. Tango Alfa, Fox Mike, ao controle, prossiga. Ativo QNH1-0-1-4, mantenha corredor Veracruz, reporte no travessão, mantenha o corredor Caixa Prego, após corredor Veracruz, reporte no través de Veracruz. Fala Lima, Mike Fox, Fox Controle, prossiga. Prosseguir via Cidade Baixa após Preto Serra Luz de Alta Lima. Pesado 4000, rumo ao 1-2. Vamos QNH 1014, rumo ao 2. Primas do Golfo, prossiga. Ativo Matheus Corredor, reporte através de Vera Cruz, acione o código 01955, Limas do Golfo. Panema 200, contato ao radar, desde que mantenha o nível 060, direto Serra Vitor 368, guarde final do procedimento a renave da 10. Santa Índia para o Ponte Espera 20, tá pronto. Chegou no 094, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 20 graus, 10 nós, ajuste de altímetro no 094. Cola pista no 0, altímetro 04, 094. Chegou no 094, considere a última informação, mantenha o ponto de espera, ok? Ponto 0, mantenha o ponto de espera. Pista livre para o pouso, Lima, Mike Fox. Vitor Índia Juliette, 2 Salvador. A do acionamento, Champion Solo Taxi, Vitor Índia Juliette. Bom dia, Força Aérea 01. Autorizado o ingresso pista 10, à sua direita, táxi via pista até a cabeceira 10, reporte, alinhado e pronto. Autorizado o ingresso, reporte para alinhado e pronto, cabeceira 10, força aérea 01. Charlie Mike Romeu, descida critério, vai ingressar espaço aéreo Golf, não há tráfego de conhecimento a informar, tem frequência livre para coordenação, Charlie Mike Romeu. Meu aeronave chamou o controle. Papa Papa Juliette Hotel Romeu. Negar 1-0-1-4, ingresso no corredor Interlagos, reporte na Piazza, ou visual com campo. Acione o código 01-41. Contato radar, desse mantém o nível de voo 050, voo direto para a Vitor 368 para final do procedimento RNAVE da 190. 368, combinado. Tema Azul Golf, controle. Tem a tráfego 12 horas, 5 milhas, também mantendo 1.500 pés, mantendo o corredor Veracruz, fica atento a esse tráfego. Xerém 6200, vou direto Serra Vitor 366, desça e mantenha 2.500 pés, QNH 1904. Xerém Matheus, descendo para 2.500 pés, para o Serra Vitor 366, ajustado, é 2.000. Vitor Índia Juliette, táxi autorizado, chame na OSCA para ingresso, pista na 7.